Alô, Mike, convite ao controle. Ao meu Mike, convite, mantenha condições vais, no meu prédio, altímetro em Salvador, 1012, reporte ingressando na linha do litoral. Índio November Alpha, cópia. Rio Pés, corredor forte no 7 esquerda, aciona 0115, 1935 a torre, não, 1935 o controle, 186 a torre, Índio November Alpha. A bordo, pátio 4, isso? A minha torre, bom voo. Solo de Salvador Abjet, 58 no ouro no portão número 9 para o pushback e acionamento dos motores. Autorizado, chame para o táxi, 58 no ouro. Chamará 58 no ouro. Solo de Salvador Abjet. Ok, é, para Recife, qual o nível que irá voar, confirme? É, foi passado 1500 pés na GL, mas após a decolagem coordenem com vocês aí, sobe um pouco mais, depois de tudo, né? Ok, então para Recife autorizado 1500 pés. É, decola da 1-0 com curva esquerda, subida, sai no corredor forte, restrita mil pés, em coordenação com controle 119.35, a torre 119.6, acione 0277, onça 09. A corrente, que corredor? Corredor forte. Decola da 1-0 com curva esquerda, sobe 30 mil pés, corredor forte. Motor 119.35, motor 118.6, acena 0277, mostra. É, me confirme o POV, por gentileza? Ainda não tem ao certo, é, tem muita coisa para acontecer. Ok, chame para o acionamento então, 1109. Afirmativo. É 35. Ok, então acione e chame pronto para o táxi. Solo Web 58 no 119, informo que a gente vai precisar de mais 5 minutinhos aqui antes de ter o pushback. Ok, então chame para uma nova autorização de pushback, 58 no 119. Ok, tá, vai chamar. Solo Salvador. Bom dia, Gordo 74. Gordo 74, bom dia, pronto para cópia? Pronto, cópia, Gordo. Okay. Gordo 74, autorizado Galeão, nível 180. Decole da pista 10 com curva à direita, subida da El. transição Leda, após Leda eu vou direto Ilhéus, onde intercepta a Golf 677 e prossegue conforme rota do plano de voo. Acione 5537 o controle 119 decimal 35 bordo 74. Tente provar o Galeano 180 decolando da 10 com curva à direita. A saída é com Lida, pós Lida voa e Elza intercepta o Golf 677 segundo planejado. Prefere 5537 o controle de saída 109.35. Já tá acionado, confirme? Acionado, Batista. Pronto pro táxi? Mais dois minutinhos. Ok. Informe o POB e a autonomia? Aguarde. Agora completamente pronto no portão 9 para posicionamento. 581 autorizado, chame táxi. Camara táxi, 581. Pessoal do Boa 74, está com 27 de POB, 6 horas de autonomia, perna Santa Cruz. 3 de autonomia, é isso? Meia dúzia. Ah, 06, meia dúzia de autonomia. Ok, quando estiver pronto, tem livre o táxi, tem interseção hotel, na hotel mantém a posição e chama para o cruzamento da pista. Gente, quando pronto, o táxi continuará na hotel e chamará para o cruzamento do F-74. Passando Juliet, que é daqui, Kilo, controle Salvador. PLB? Conhece o nível 1 no 00, Juliet, que é daqui, Kilo, reporte pronto para o lançamento. Solo Web 5811 com 117 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna com fins. 4 de autonomia com fins, qual o POB? 117. Copie aí, por gentileza. 117. Agora sim. Autorizado táxi Juliette Alfa, ponto de espera, torre 186 Web 5811. Juliette Alfa, 186 Web 5811. Mike autorizado, reporte na Papá para, para decolagem. Pode mandar para Papá. Papá, vai ter aeroporto esperando aí, papá. Mike, tá pronto? Pronto, sim, autorizado, agora para norte. Autorizado, Mike, para norte, 110 com 8, reporte fora do solo. Reporte fora do solo. Torre de Salvador, WebJet 5811, ponto espera da 10. 5811, autorizado, a linha decolada 10, 110 com 10. A linha decolada 10, Web 5811. Controle, o Mike é governo, está agora a 14 milhas. Quando você está descendo para 500? Essas para 500 pés, altímetro no 012, na proa do farol de Itapuã, aguarde transferência para tudo. Mas é começo. Mantenha, mantenha a posição, Gordo 74. Tá, mas a posição, Gordo. Opa, Lima, Papo Mike, controle Salvador. Mantenha condições visuais 500 pés. Altímetro em Salvador no 012. Mas era no 2 a manter 500, ô Papai Mike. Papapá, Lima, Papo Mike, confirmando o destino. É, fazendo Itacira, Grupo Zulu, é 70 milhas afastado. Senta e reporte livrando a CTR, Lima, Papo Mike, quando possível, estimado para voo. Faz mais 40 minutos, meu comandante, e reporta na vigésima. Senta e copiado aos 1252, estimado para voo. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango Oscar, Lima Quebec. Papatango Oscar, Lima Quebec, controle Salvador, aciona identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro no 012. CN 050, chegada Mare, nosso Lima Quebec. 935, obrigado. Ele está regressando, Salvador? Vai, comprou HC aeroporto. Ciente autorizado, direto CIA, o Tango Ilha Prado. Controle WebJet 5811, bom dia. WebJet 5811, bom dia, contato radar na decolagem. Suba ao nível 340 na saída da EL, após Leda direto, eu disse. Poderia voar direto da EL, senhor? Sim. O meu Mike Coveto, agora a torre 118 decimal, meia dúzia. Tem que ver pra trás. É Coveto. Me escuta, prossiga. Está aqui, passando o aeroporto. Tem reporte e fogo falou de tapão, é Coveto. Coveto. Os 5 no 3. É, para comandar tudo, agora o plano pronto para cópia? Pronto, cópia. Ok, conforme 230 autorizado, comandar tudo, decola da pista 1-0 com curva direita, subida da El, transição Leda, após Leda direto em Ilhéus, prossegue na Golf 677, após conforme. Transponder 5544, controle em 1935, tanto 95 como 3. Autorizado para comandar a turma, nível 220, decola da 1-0, curva direita, na Dael, transição Leda. Após Leda, voa em Léo, Golf 677, aerovia 5544, transpone 1935. É o controle, 1935 no centro. Qual o portão? Tá no 08. Chame para o acionamento, pushback. 95 no centro. Estou com o Charlie 150, a intenção do, é decolar o tráfego e ele cruzar o campo com curva pela esquerda, para conseguir ir no forte, e reporta o comando visual com o tráfego, aí o senhor prossegue com base pela esquerda, fazendo circuito padrão, é com o Victor. Concordo. Beleza, então o Mike é com o Vitor, vai ficar atento, segurar, seguirá para o cruzamento agora. Índia November Alpha, decolando agora aos 15, cruzamento do campo de imediato, curva esquerda, reporte cruzando, um ponto médio da 10. Tá ciente, decolando a 17, Índia November Alpha, aguardando a 500 pés para cruzamento do campo, altitude mínima de retorno. Sim, tá autorizado cruzar o campo de imediato, curva pela esquerda, cruzamento do campo, no ponto médio da 10, reporte cruzando, Índia November Alpha. Tá ciente, autorizado o cruzamento do campo. O Índia November Alpha. Falando, bom dia, Gordo 74. Gordo 74, ciente o tráfego. Mantenha um ponto de espera inicialmente. Mantenha a posição, Gordo. Estou com dois aeronaves cruzando o campo. Gordo 74. Gordo 67. Sete, vou decolar com a esquerda, com a defesa da Conde. Estimativo, está em livre acionamento, chama para o táxi. Pronto. Visual com a aeronave que decolou, quer? Gente. Ah, agora visual, Mike é correto. Tráfico Luiz, que voo local, qual setor? Isso, você vai executar o circuito, a aeronave está se afastando na linha litoral norte e o senhor vai executar o circuito, confere? Positivo. Cola com curva à esquerda, acione 01 no meia, 1935 é o controle, 118 meia torre, bravo que Luiz. O ponto médio. Indo na Weber Alpha, ao cruzar, estou visual agora com a aeronave cruzando, tome por de buraquinho, corredor forte e aguarde transferência. Após o cruzamento, pro de buraquinho para o corredor forte, aguardando transferência, o Indy na Weber Alpha. 5 ao controle e a torre 1186, autorizado, modifique a frequência agora, chame a torre 1186 para acionamento e táxi, bravo que Luiz. Subido, reporte base final no 7. Passa na vez. Controle, tem de Bravo, está visual com local de pouso no aeroporto. Entra, frequência livre. Prato. Luiz, liga acionamento, chame táxi. O Mike Covito vai girar para a base do 17. Mike Covito, reporte final no 7, Mike Covito. Reportará vivo. O Índia November Alpha, Índia November Alpha, transponde ao 0115, transfere controle 6935, Índia November Alpha. Paciente, transponde ao 0115 para transferência ao controle, o Índia November Alpha. O Michael Vitor informa a Robson, 44 a 3 milhas aqui. Fica atento ao tráfego, o Michael Vitor. Fica atento, o Michael Vitor. 2603325 web, 59. 10 decola esquerda, Momo, transição Momo Albo, após alvo direto Lençóis, aciona 5552. E o controle 11935, trip 5486. Afirmativo, então dá o 200 aprovado, com curva esquerda após decolagem, Momo Albo, depois direto Lençóis, 5552. É o transponder 1935 ao controle, o trip 5486. Some cotejo nível, por gentileza? 200. Correto, chame pronto, puxa acionamento. Puxa no 7. Alfa, mantém condições ais, um no meu pé no corredor forte. Reporte 20ª milha. Forte, afastando agora mil pés, aproximadamente a 2 milhas do eixo de decolagem, não interfere, tem livre decolagem da 10, 110 com 10, o voo rodou 74. Decolagem autorizada, voo 74. Fumaça autorizado o táxi até a interseção hotel. Na hotel, mantenha a posição e chame pronto para o cruzamento. Aqui, obrigado. A fumaça sobe que está presente. Está cortando os motores em virtude de uma pequena falha. Está chamando o táxi. Obrigado. Tá, então vai inicialmente cancelar o plano ou vai manter aí aguardando essa manutenção aí? Vamos cortar os motores. Se estivermos dentro do período de validade do plano, chamaremos novamente. Caso contrário, passaremos o novo plano. Ok, ciente, na escuta. Solo controlado, valeu pra pista. Bem, com o Vitor, 44, solo 21, frequência livre estacionar. Bom dia. Voro do 74, decolado agora, os 22, controle 3935, transfere, bom voo. 3935, muito obrigado, bom dia. Muito bravo. Prossiga. Vai numa nova decolagem. Gordo 104, contato radar na decolagem. Suba ao nível 180 na saída da El, após Leda direto Ilhéus. 180 na da El, após Leda Ilhéus, Gordo. Salvador, bom dia, está 3198, passa 190 para 190, informação Lima. 3198, acione identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro 10, 12. ID 050 na Mare, 3198. Controle do Juliette Quebec Kilo, está próximo a iniciar lançamento. Opa, tango Juliette Quebec Kilo, autorizado lançamento, reporte para descida. Opa, tango Oscar Lima Quebec, autorizado a final do procedimento ILS X-Way, pista no zero. Desça para 2.000 pés, altímetro no 0 no 2, reporte estabilizado. Ciência, autoridade LS, X-Ray, pista 1 no 0, descendo para 2.000 pés, Oscar Lima, Quebec, vai reportar estabilizado. Ciência, autorizado táxi, reporte para ingresso no 7. 07. Autonomia 0530, alterna Salvador. Chamou para o táxi, confirma? É o 0593, com 7 a bordo, autonomia de 5 horas e meia, alterna Salvador. 7 a bordo, isso? Afirmo, 07. Tamilha Bravo. Repata cruzando a 10, Tamilha Bravo. Quebec para interceptar o curso do localizador, direita pro 055, reporte estabilizado. Direita 055, Oscar Lima Quebec, reporte estabilizado. Esquilo, clareza 5 por 5, reporte no ponto de espera, pronto. Entra. Salvador 1-09. Prossiga. O pátio militar já soltou os motores, vai estar aguardando a confirmação da fumaça para iniciar o táxi, ok? Então, se possível, manter o plano ativo e vamos aguardar a definição da fumaça, creio que uns 10 minutos. Ok, o seu monitore aí, o plano aqui está previsto até os 45, ok? E o plano está para as 12 Zulu, são 12:25 mais 20 minutos de validade. Então tá aqui, então mais que obrigado. Salvador, bom dia. 9593, vai para a ponte espera da 10, pronto. Operação Porto Seguro 320. Espera, pronto. Ok, transfere, está autorizado ingresso, alinhar e reporte pronto para decolagem 9513. Tanguinha Bravo cruzou, transfere controle 3935, bom voo. Bravo, bom voo. E o repetitivo para Guarulhos. Golo 397, copia? Copia, prossiga. Golo 397, Salvador, São Paulo, Congonhas, nível de voo 380, conforme o repetitivo. Decola da 10 com curva à direita, subida da El, Leda, após Leda, direto bridge, onde intercepta o Zulu no meio e prossegue conforme roda do plano. Aciona 5545, controle 11935, gol no 397. Positivo, autorizado para São Paulo, Convoia, subindo 380, conforme o plano, decola da cabeceira 10, com curva direita. Transponder 5545, controle 39 volts. Interceptando a proa direto bridge após Leda, vai para bridge pegando a upper Zulu 1 no meio. Vou 1 3 9 7. Correto, time pronto. Guarda 983. Olho, Oscar Lima aqui aberto, possibilidade de um desvio de QI da direita para evitar formações. Autorizado desvio para Papatango, Oscar Lima, Quebec. Reporta o pé. Sim, vai reportar, Oscar Lima, Quebec. Controle, o Índia November Alpha solicita manter o setor para treinamento a 1 no meu pé. Autorizado. 7 com curva à direita, subida gole, eval após eval direto. Aciona 5512 e o controle 119.35. O Papá Triplo Romeu Lima. Leão. 220 na Dael, Leda, direto Leão, 0593. Afirmativa, é pátio 5? Referência pode descer, viu, senhor? Na 3198, desça para 2 no pé. Altímetro 1092, livre das restrições verticais. Afirmativo, 2 mil pés, pode voar a Duna da presente? Autorizado. Muito obrigado, senhor Duna. 2 mil. Controle Salvador, bom dia. Hoje a Neve 6311, está ciente da Lima, passando 220. Neve 6311, controle Salvador, acena identificação. Desça para 4 mil pés. Na chegada ponte, altímetro 1012. 4 mil pés, 10012, o 6311, pode voar na flor de ponta? Aguardo. Afirmo, Aço Lima Quebec, tem mais uma formação na nossa pro aqui, vai manter o desvio. Qual a pro que vai manter? 070, Oscar Lima, Quebec. Papatango, Oscar Lima, Quebec.